machucou meu coração. Fale o que quiser, mas não tem explicação. Agora vem chorando, diz que tá arrependida. Mas hoje eu encontrei o amor da minha vida. Vai embora, por favor, dessa vez não me incomoda. Arrependida pelo que fez, agora chora. Não te quero, me esquece, sai fora. Sente aí na pele o quanto eu sofri. Foi várias noites sofrendo sem dormir. Eu te ligava, você tava nem aí. Agora vem correndo atrás de mim, segue sua vida. Eu te enchia de flores, eu te dava amor. Eu me entreguei de corpo e alma pra te dar valor. Você não valorizou, quantas vezes me enganou. Falando que estava em casa deitado, sentindo meu cheiro no seu cobertor. Falava que eu era o seu grande amor. Mas a verdade veio à tona, eu descobri o seu caô. Nesse dia o meu mundo parou, perdi o chão, meu coração congelou. Foi tanta dor, mas o tempo passou. A ferida se fechou, meu sentimento por você já passou. A minha vida já tem outro grande amor. Você rodou, você rodou, você rodou. Você rodou porque a fila já andou. Você rodou, você rodou, você rodou. Você machucou meu coração. Fale o que quiser, mas não tem explicação. Agora vem chorando, diz que tá arrependida. Mas hoje eu encontrei o amor da minha vida. Vai embora, por favor, dessa vez não me incomoda. Arrependida pelo que fez, agora chora. Não te quero, me esquece, sai fora. Sente aí na pele o quanto eu sofri. Foi várias noites sofrendo sem dormir. Eu te ligava, você tava nem aí. Agora vem correndo atrás de mim, segue sua vida.